Salve Vila Maria. VM Tropa dos Monstros, vagabundo. Salve Bozo. Anderson da VM. Aê, Catatau. Um forte serle abraço a toda Aruanã. É lá que tá. Rap de verdade. De favela, primal. Firma, firma. Aí, boy, gole seco, dá licença que agora é o rap. Tropa dos monstros, boladão, vários bico, moleque. Nos quatro cantos é mec, o bonde é louco, tá no chão. 4, 5, 6, que em cada boca pesadão. Atividade dobra atenção, brechou no beco, aço voa. No asfalto enrola os cabos, rasta placas, rola e ponte zoa. VM é nós, bozo no boio de acação. Os contra é piripaque, na pista sobe a pressão. Tá maluco, peita quadro sem limite, cantos canhão. Aruana, Vietnã, Catatau, Sintonia, ladrão é a VM. Pega a visão, gira o tambor, explode safado. Derson, fechou com nós, Elias. Um forte abraço, Felipe, Zó, Escobar, o Ilinha. Time do morro, até última gota de sangue. Jamais vai abandonar o morro, coibrão. Max Menon, onde chega, nós para tudo. De Glock, pente de 30, metralha, bala nos pontos. Luiz, do Portal Sul, tio Saimo, Coruja, mano, bala. Nelson, LK, registrou. É a família Nazário, salve Vitória, Babilônia. Tambor lotado, passaporte pro inferno. Puxa o cão, já era o abraço. VM, tropa dos monstros, pau no cu dos arrombados. Até o branco da canela, até o fim inimigo do estado. Pelo sangue derramado de cada irmão no chão. A guerra tá declarada, até o time agota fusão. VM, tropa dos monstros, pau no cu dos arrombados. Até o branco da canela, até o fim inimigo do estado. Pelo sangue derramado de cada irmão no chão. A guerra tá declarada, até o time agota fusão. Já é cheio de ódio, mais um dia no plantão. Do mal, de M4, marreco de usina, mão capetinha de FN, fal pareja, controla o quadrado. O guia JB, por nós, sempre lembra louco Osvaldo. Lá do Alad, Babilônia, tá registrado. Boot, Brook, Jonathan, tripa rajando. O safado, Bela Vista, Sling, HDRN, irmão boladão. Nicolas BDN, Luana maldita de oitão. Rochedo, Axé Gordão, a favela toda com nós. Ranco Pino, explode o sistema. Um tiro na cara dos boy pobre louco. Nós é a voz, inimigo do opressor. Plantado de FN, falta é o último suspiro, negou. VM, tropa dos monstros, pau no cu dos arrombados. Até o branco da canela, até o fim inimigo do estado. Pelo sangue derramado de cada irmão no chão. A guerra tá declarada, até o time agota. VM, tropa dos monstros, pau no cu dos arrombados. Até o branco da canela, até o fim inimigo do estado. Pelo sangue derramado de cada irmão no chão. A guerra tá declarada, até o time agota fusão.